Introdução Workshop 639. Resumo de como os campos magnéticos interagem para criar a criação. Transmutação para a alma do Criador. Diferentes tipos de Alzheimer. Microplásticos se convertem em açúcar. Criação de aminoácido. Telefones. Cessar fogo. O workshop de hoje começou com uma analogia sobre como os campos magnéticos criam o universo, e isso foi repetido em resposta a uma pergunta semelhante na segunda parte desse workshop. Como disse o Sr. Cash, voltamos sempre aos mesmos pontos, mas com mais detalhes. Houve muitos tópicos diferentes nesse ensinamento, e tentaremos aqui extrair parte deles para ajudar os buscadores de conhecimento a organizar seu próprio estudo da ciência do plasma da Fundação Cash. Como sabemos de ensinamentos anteriores, a diferença entre os raios cósmicos e os campos magnéticos está na forma como eles são usados, mas em essência, eles são a mesma coisa. Quando os campos estão viajando pelo universo, eles estão em um estado potencial, mas não fazem nada ali. Esses são os raios cósmicos, e quando eles interagem com outro campo ou condição, tornam-se campos magnéticos. De certa forma, os campos magnéticos são a manifestação local da energia do Criador que viaja pela criação em busca de algo para fazer. E, em essência, é o mesmo raio. A analogia de carros viajando em uma rodovia em alta velocidade descreve perfeitamente aqui essa situação. Quando estão indo tão rápido, não dá para saber quem está no carro ali. Nesse sentido, eles estão sem identidade, porque ainda não interagiram com nada. Se você colocar um posto de gasolina ao longo da rodovia, agora aqueles que quiserem podem sair e interagir com outros que têm um sentimento semelhante, enquanto o resto dos carros continua a sua jornada até encontrar algo de que gostem ou precisem fazer. O posto de gasolina pertence à área local e está relacionado apenas a esses campos. Essa é uma boa imagem de como a vida na criação acontece, e não há nada mais nisso, é simples assim. Começa com apenas dois campos interagindo e vai crescendo cada vez mais. É assim que a variedade e a complexidade das coisas criadas surgem, mas o padrão básico da criação, ele é o mesmo. Gradualmente a vida se desenvolve e se torna a história do universo, e há outros universos não únicos também. Nessa analogia, o posto de gasolina é a força que atrai os campos uns aos outros, e isso é chamado de gravidade. Poderíamos dizer que a Terra é como um posto de gasolina na rodovia do nosso sistema solar e que sua gravidade é a força que atrai outros campos para ela. É muito importante entender que a gravidade por si só não tem o poder de criar. Para isso, temos um outro termo que chamamos de inércia. Inércia é um desses termos mágicos que começamos a usar quando queríamos falar sobre como as coisas são criadas. Mas a inércia, ela é muito ilusória e difícil de definir, talvez porque não seja algo que se possa ver e tocar. Embora a inércia seja uma das causas da criação da matéria, ela própria não é matéria. Eu penso nela como o desejo de criar, de manifestar os campos na fisicalidade. E o Sr. Cash está sempre se referindo ao que ele chama de confirmação da existência. Precisamos de algo tangível para confirmar nossa existência. Mas não devemos nos iludir pensando que precisamos do estado da matéria para poder existir. Sempre existimos no estado de energia. É apenas do ponto de vista do estado da matéria que precisamos confirmar a nossa existência. Se nos considerarmos apenas como um corpo físico, então sempre teremos esse medo de como continuar a sobreviver aqui. Devemos ter muita clareza sobre o que estamos falando aqui, caso contrário, tornamos nossos medos mais fortes. Se já existimos no estado de energia ou como alma, então não deveria haver medo algum. E é a partir da alegria e do amor de ser que manifestamos assim a fisicalidade a partir dos campos. Portanto, temos a gravidade da Terra. Mas onde está a inércia? Bom, no passado fomos ensinados que a alma do homem é um plasma de ordem superior e está diretamente conectada ao Criador por meio da alma do Criador. O Criador, ele irradia seu amor ou campos como raios cósmicos. É meu entendimento que a gravidade da Terra vem do campo magnético gravitacional da inércia do raio cósmico, e isso é o mesmo que a alma do planeta. E a alma da fisicalidade da Terra é a inércia local desta área no espaço. O padrão na criação é que ela surge inicialmente da interação de dois campos, e estes são a alma e a alma da fisicalidade daquela entidade ou plasma. Quando falamos sobre como a matéria foi criada aqui neste planeta, dizemos que os campos do Sol interagiram com os campos da Terra e, devido à inércia da Terra, foram criados a água, os elementos, todas as partículas como o cobre e o restante. Assim, uma mina de cobre na África do Sul ela foi criada a partir da inércia local interagindo com todos os outros campos. Em resumo, a alma da Terra é a gravidade que atrai e mantém todos os plasmas como os elementos para si mesmo para se tornar assim o planeta. E é a alma da fisicalidade da Terra que se divide em todas essas inércias locais que manifestam assim coisas diferentes. Por exemplo, a inércia local do cobre ela faz com que o cobre se deposite como uma mina de cobre naquela área específica e não em outro lugar. Da mesma forma, a água ela se manifesta na inércia local dos oceanos ou o que for. O mesmo acontece com nossos corpos. A inércia local do local onde fica o fígado faz com que as células do fígado sejam criadas ali. Chamamos isso de alma da fisicalidade do fígado. É muito interessante refletir sobre isso. O padrão da criação ele consiste em reunir partículas com a mesma força de campo para criar uma forma ou uma entidade. Tudo é composto de pequenas partes que se unem para poder formar a estrutura da entidade. Compreendemos isso sobre a matéria porque nos ensinaram na escola que este pedaço de cobre ele é composto por moléculas e átomos de cobre. E aceitamos isso como inanimado e não vivo. Mas com o corpo é mais difícil de imaginar, porque ele está vivo, ele cresce e funciona. A alma da fisicalidade do homem ela é composta por todos esses pequenos pedaços em nosso corpo e cada um se reúne de acordo com sua própria inércia. Portanto, quando o Sr. Cash diz que a inércia é a alma da fisicalidade, compreendemos que isso se encaixa no mesmo padrão do resto da criação. De certa forma, a criação é a reunião de pequenos pedaços e fragmentos para criar algo e segue um padrão simples que todos podemos compreender. Para uma pessoa ignorante, parece complicado, mas a complexidade surge do empilhamento de todos os pequenos pedaços que são, em essência, a mesma coisa. Criamos todos esses termos diferentes para o mesmo processo porque não entendíamos como a criação funciona. Uma vez que compreendemos como a criação se dá e acontece, percebemos que essas palavras diferentes se referem à mesma coisa. Cabe a nós esclarecer isso em nossas próprias mentes, estudando e contemplando o plasma. Uma coisa a acrescentar é que o campo magnético gravitacional da inércia do raio cósmico da Terra é um estado mais fraco, e é por isso que ela tem uma superfície sólida da Terra. Já o Sol é de uma ordem superior e portanto possui uma superfície líquida. Mas ainda é o mesmo padrão da alma interagindo com a alma da fisicalidade manifestando sua fisicalidade. E isso é o mesmo que dizer a gravidade ela atraiu tudo para junto e a inércia manifestou isso. Ou a alma do Criador interagiu com a alma do homem e manifestou o universo. Quando compreendemos isso, não precisamos de intermediários como profetas e coisas do gênero, porque quando nos conectamos com nossa alma, estamos automaticamente no processo natural da criação, conectados a tudo e temos acesso ao conhecimento. Outra maneira de entender a frase, meu desejo é minha ordem, é do ponto de vista da alma aqui, e não do ego. A alma se sente conectada a todos os seres e sente a alegria de brilhar junto com os outros, mas não controlando eles. A alma não sente que possui outro ser. De certa forma, a Terra é o campo de teste para ver quem vive pela alma e quem vive pelo ego. Em nossa vida física, somos constantemente tentados a renegar o nosso Criador e viver uma vida de separação e ignorância, o que, na verdade, é o que chamamos de sofrimento. Todos esses anos, o Sr. Cash tem nos ensinado sobre a transmutação e pensávamos que se tratava de viajar do ponto A para o ponto B instantaneamente, como vemos nos filmes de ficção científica. De certa forma, estávamos sendo testados, assim como se testa o calor de uma chama observando se ela derrete o ouro. Como seres humanos, talvez tenhamos pensado em como seria maravilhoso simplesmente aparecer em qualquer lugar que desejássemos. Mas esse não era o ponto de forma alguma, e talvez seja por isso que não tenhamos conseguido ver alguém se transmutar. Eu acho que as pessoas se transmutaram, e que essas pessoas que se transmutaram, elas não contam a ninguém porque o homem não está pronto para isso. Nesse workshop, o Sr. Cash disse que o objetivo da transmutação é transmutar para a alma do Criador. Então, todo o conhecimento do universo será nosso. Seremos iluminados para a nossa origem, e então a fisicalidade não terá o mesmo significado que tem agora. Em vez de aprender todos os pequenos fragmentos de conhecimento e ter que reunir continuamente mais e mais conhecimento, receberemos tudo de uma vez só. Mas você pode se perguntar, o que faremos com todo esse conhecimento? Não será para obter patente e ficar rico como fazemos agora. Nossas vidas se tornarão uma de alegria em servir aos outros e à medida que compartilharmos conhecimento incondicionalmente, continuaremos a crescer e a aprender mais. Parece que essa é a atitude que o Sr. Cash quer que desenvolvamos internamente quando tentamos praticar a transmutação. Foi feita uma pergunta aqui na segunda parte do workshop sobre se certas entidades têm o poder de destruir uma alma, levando ela ao nada. A resposta fica aberta à nossa interpretação. A ciência do plasma diz que o plasma segue a lei da conservação de energia, o que significa que a energia não é destruída, mas sim muda de forma e se transforma em outra coisa. Não ficou claro, mas pareceu que se uma alma chegasse ao ponto de manifestar o estado da matéria, então esse espectro de campos permaneceria unido ali para manifestar a nova forma, seja ela qual for. Mas tudo depende da perspectiva do observador, quanto ao que ele veria ou experimentaria dessa entidade. No entanto, vemos um ser destruir outro no estado da matéria, mas não de volta ao nada, porque até mesmo no estado da matéria existe uma conservação de energia. Assim, ele apenas mudaria de forma e não seria realmente destruído. Quando uma alma se manifesta em um ambiente, a alma da fisicalidade da entidade precisa criar o corpo apropriado para poder converter energia ali. Portanto, se o homem não tivesse escolhido matar e comer outros seres aqui neste planeta, não haveria necessidade de órgãos como o estômago que temos hoje. No futuro, quando passarmos a receber energia através dos campos, o corpo não precisará de estômago nem de todos os outros órgãos. Isso pode ser um pouco chocante para algumas pessoas, mas é a realidade da vida do universo. O estômago não foi um erro. Foi o que era necessário para que humanos e animais vivessem da maneira como vivemos aqui na Terra hoje. Outros seres do universo absorvem energia diretamente através de seus corpos e por isso não manifestam órgãos. O Sr. Kester dedicou muito tempo ao estudo da doença de Alzheimer e de condições semelhantes. Ele chegou à conclusão de que entre os anos 50 e 70, antes da chegada da gasolina sem chumbo, todos nós estávamos respirando chumbo e com o tempo o acúmulo em nossos corpos do chumbo é o que estava causando o Alzheimer nesta geração de hoje. A próxima geração de casos de Alzheimer virá do uso global de alumínio, que tem em panelas, mas principalmente também estão nos recipientes de papel alumínio em restaurante, fast food e de comidas para viagem. Somam-se a isso as panelas revestidas de teflon e o uso global de plástico também. Normalmente o corpo humano leva de 10 a 20 gerações para evoluir e encontrar uma forma de lidar com a poluição, mas o que está acontecendo agora é que tantas toxinas diferentes estão se acumulando ao mesmo tempo que não há tempo para se adaptar. O chumbo é muito pior do que o alumínio no que diz respeito a perturbar os circuitos elétricos do cérebro. Vamos acabar com muitas pessoas com doenças mentais espalhadas pelo planeta. Quando o alumínio, como substância energética, começa a circular pelo corpo, ele se comporta como cálcio e se solidifica em uma semente de câncer, começando a crescer da mesma forma que uma ostra forma camadas em uma pérola. A Fundação Kester está realizando pesquisas para encontrar maneiras de lidar com essa situação por meio da tecnologia do plasma. Ao mesmo tempo, eles estão trabalhando para encontrar uma solução para os microplásticos em nosso corpo. Na verdade, o plástico não é totalmente ruim. Se conseguirmos encontrar uma maneira de quebrar a ligação de carbono e hidrogênio, CIH, o corpo ele poderá usá-lo como açúcar. Lá nos anos 70, nos Estados Unidos, havia um comercial na TV que usava uma música chamada CIH, que é açúcar de cana puro. CIH, que seria carbono e hidrogênio. Mas nunca entendemos o que isso significava. E todos esses anos a música permaneceu em nossas cabeças e agora o Sr. Kester está nos ensinando a importância do carbono e do hidrogênio. O plástico então ele se torna uma fonte de energia, mas é claro que não queremos comer plástico propositalmente. É muito melhor obter energia por meio dos raios cósmicos. E se o hidrogênio do plástico estiver tornando nossos filhos mais inteligentes? Estamos abordando isso aqui cientificamente, queremos entender o mecanismo e como o corpo evolui em seu ambiente. Por exemplo, se houvesse um metal ligado à ligação de carbono e hidrogênio, então teríamos algo com que nos preocupar, mas por enquanto é apenas carbono e hidrogênio que reconhecemos como sendo o mesmo que o açúcar. Uma das maneiras de quebrar a ligação carbono e hidrogênio seria desenvolvendo uma tecnologia do plasma na forma de uma pulseira. À medida que os campos no sangue fluíssem pela pulseira, eles seriam alterados, ou o próprio corpo poderia evoluir para criar um órgão especial para poder fazer isso. Agora podemos entender que nem mesmo ter um estômago é obrigatório. Isso depende da condição do campo e de como a alma do homem interage com a alma da fisicalidade, criando a manifestação física necessária para que possamos assim confirmar a nossa existência. E tudo isso está relacionado às nossas emoções e ao nosso propósito na vida. De certa forma, a fonte da criação são campos aleatórios, mas quando eles interagem e criam plasmas, que evoluem para almas com consciência e emoções, então a criação passa a ser direcionada pela intenção. E é isso que eles chamam de Deus pessoal. Portanto, o debate sobre se existe ou não um Deus não tem uma resposta de sim ou não. Trata-se de compreender como os campos magnéticos interagem e usar esse conhecimento para direcionar a criação. O caos que temos na sociedade se deve ao fato de a humanidade carecer do conhecimento da criação, e tudo isso mudará com a introdução e aceitação da ciência do plasma da Fundação Kester. É como a velha questão sobre encontrar uma cura para o câncer. Todo esse debate é motivado pela criação de negócios que geram lucros enormes. Eles não estão interessados em saber como o câncer se forma ou como ele funciona. O que eles chamam de câncer surge quando ocorre o processo de calcificação. Lembre-se que toda célula contém uma semente de cálcio e as células se encontram no estado de plasma de Gans. Quando surgem as condições certas, o cálcio ele se solidifica e passa para o estado da matéria. Hoje ele disse que a calcificação ela não pode ocorrer sem o hidrogênio e que precisa do carbono como conector para isso. Se aumentarmos a energia do hidrogênio, o carbono não será capaz de coagular. A suposição é que isso impede a calcificação. O segredo para curar o câncer é energizar o hidrogênio, mas isso tem que ser feito de uma maneira específica. Ele acabou aqui de dar uma grande dica aos cientistas, mas o dilema para eles é como lucrar com isso. Enquanto isso, os buscadores de conhecimento devem se esforçar ao máximo para encontrar uma maneira de espalhar as unidades de rede de emanação pelo planeta para que todos nós possamos ter acesso a esse conhecimento incrivelmente belo aqui. Sabemos que a radiação eletromagnética dos telefones celulares não é boa para a saúde do corpo. Alguns amigos meus que vivem uma vida espiritual e na presença deles sentimos uma sensação de paz interior gigantesca. E eles me disseram que sempre que precisam colocar no telefone perto do ouvido, eles sentem dor de cabeça, por isso eles tentam usar sempre o Viva Voz. O Sr. Cash disse hoje a mesma coisa, que ele sempre usa o Viva Voz e que não tem nada a esconder e que faz isso pela sua saúde. E se os outros se incomodarem, eles podem tapar os ouvidos. Geralmente as pessoas são condicionadas a ter medo do que os outros vão pensar delas, e mesmo que tenham conhecimento, elas preferem prejudicar a própria saúde a defender a sua verdade. O Sr. Cash tem uma regra muito rígida de não ter telefones ou aparelhos eletrônicos no quarto à noite quando ele dorme. Eles não devem ficar no quarto, porque mesmo desligados, eles ainda funcionam como receptores de Wi-Fi, e é assim que seu telefone se conecta imediatamente à internet quando você o liga. É claro que devemos usar os fios de cobre com nano revestimento em um loop infinito na parte de trás do celular para ajudar a filtrar a parte prejudicial da radiação. Edward Snowden ainda está pagando o preço do exílio por ter nos trazido conhecimento de como estamos sendo continuamente vigiados por meio de celulares, televisões e tudo mais. Você pode achar que ter um celular no quarto é normal, porque você não percebe o que isso causa em você. Isso cria um mal-estar muito sutil no corpo, e se você não estiver atento à sua energia, você não vai achar que seja uma grande coisa. Há cerca de um ano eu tive que comprar um telefone e infelizmente sempre o mantinha perto de onde eu durmo. Decidi testar o conselho do Sr. Cash e o coloquei longe, e já me sinto melhor após apenas alguns dias. Mas é uma diferença muito sutil que não é fácil de perceber. Da mesma forma, os sintomas são muito sutis, e parte disso se deve ao fato de estarmos tão acostumados a ser constantemente envenenados que se tornou normal para nós. No entanto, há coisas que podemos fazer para nos ajudar, mas precisamos estar motivados para compreender e então agir de acordo. E isso faz parte do pensar, falar e fazer o bem. Uma das coisas que podemos fazer é criar um ambiente de campo de plasma de raios cósmicos ao redor de nossa casa, e é por isso que ele passou anos desenvolvendo os produtos de resina da Fundação Cash, pois eles purificam nosso ambiente de venenos por meio dos campos e não precisamos fazer nada. Basta comprá-los e pendurá-los pela casa. Certifique-se que as crianças não os coloquem na boca nem os toquem. A mudança virá por meio dos campos do ambiente, e aqueles que fabricam os ganchos podem fazer o mesmo. Mas certifique-se de que ninguém os toque ou ingira, pois suas energias são muito concentradas para o corpo humano. Beber água de ganso é algo diferente, o que já nos foi ensinado. Em seus testes, descobriram que 99% dos animais preferem água de ganso à água comum. E eles estão criando também peixes totalmente pelos campos, sem qualquer alimento físico. E eles observam quais efeitos isso tem sobre eles e como seu comportamento muda. Isso é para preparar a humanidade para adotar a tecnologia espacial do plasma. O presente da tecnologia de GANs foi dado à humanidade há anos e agora podemos observar a diferença entre as crianças das famílias de GANs e as crianças normais. Elas tendem a ser mais inteligentes, gentis e observadoras. Têm mais energia e por isso suas famílias à primeira vista parecem mais barulhentas. Mas se você olhar mais a fundo, verá que elas têm muito amor uns pelos outros. Isso nos dá um vislumbre de para onde a humanidade está caminhando em um futuro muito próximo, assim que pudermos começar a disseminar a tecnologia. Um ensinamento muito importante sobre os aminoácidos e qualquer pessoa interessada em preparar comida de ganho deve estudá-lo com atenção. O Sr. Cash revelou um problema que temos na sociedade onde o público é ensinado ciência de uma forma tão genérica que não se assemelha à realidade de como os campos realmente interagem entre si e manifestam a fisicalidade. Um bom exemplo é como um buscador de conhecimento elaborou um gráfico das propriedades e funções dos aminoácidos de origem alimentar, mas isso não funciona dessa forma no corpo humano. No gráfico diz que a asparagina provém do amendoim e faz isto ou aquilo no corpo. Eles estão insinuando que esse aminoácido provém do amendoim nessa forma química. E isso não é verdade. Quando comemos amendoim, o sistema digestivo, por meio de enzimas, converte a substância em um aminoácido adequado às necessidades do nosso corpo. Todas as pessoas produzem o aminoácido necessário de acordo com a estrutura de campos do próprio corpo. Um problema maior surge quando lidamos com animais que são, na verdade, almas e elas produzem substâncias químicas em seu corpo de acordo com suas emoções e então comemos sua carne. Se há um aminoácido específico proveniente da galinha, isso depende se a galinha é criada ao ar livre ou enjaulada, pois ela produzirá substâncias químicas diferentes em seu corpo de acordo com a emoção de sobrevivência que experimenta. Se for verdadeiramente criada ao ar livre e estiver satisfeita, ela produzirá ômega 3, que é a fonte de muita cura no corpo humano. Se for enjaulada e maltratada, ela produzirá ômega 6, fonte de doenças para os humanos. Portanto, precisamos estar bem informados e conscientes da origem de nossos alimentos. Nos ovos de galinha criados ao ar livre, há um fator importante que é negligenciado na agropecuária comercial. As galinhas, elas têm um galo junto com elas ou não? Lembro-me de que na fazenda do meu avô sempre havia alguns galos por perto. Será que eles sabiam instintivamente que a galinha precisa de um galo para completar o seu ciclo de vida e se preparar para a reprodução? Ouvir o canto do galo desperta na galinha a emoção de completar seu ciclo e seu corpo produz substâncias químicas especiais para esse processo que acabam no ovo. As fazendas comerciais se concentram apenas em quanto dinheiro podem ganhar e o consumidor e a sociedade pagam um preço por quebrar o ritmo natural da natureza. Crianças criadas com esses ovos têm uma percepção e concentração diferente e não sentem vontade de comer doce entre as refeições. Há mais notícias para quem vive na América do Norte e especialmente nos Estados Unidos, porque o abastecimento alimentar deles está tão cheio de produtos químicos que a Europa e outros países não permitem que sejam importados. As grandes corporações estão usando o sistema de lobby político para criar leis a seu favor, de modo que pouco pode ser feito pelo público em geral. Mas podemos tentar apoiar a agricultura orgânica, embora eles não compreendam alguns conhecimentos sobre os quais o Sr. Cash falou hoje. Devemos tentar encontrar verdadeiros agricultores familiares tradicionais para poder comprar alimentos. O que o novo centro de pesquisa da Fundação Cash está fazendo mudará tudo isso, mas levará tempo. Temos que rezar para que não sabote o trabalho da Fundação Cash e tentem contaminar as plantações. Isso apenas retardará o processo, mas não o impedirá. Foi muito bom saber que muitos buscadores de conhecimento estão ajudando o novo centro e precisamos de mais buscadores de conhecimento com as habilidades e conhecimentos adequados para ajudar. Einstein não compreendeu que a luz é, na verdade, campos magnéticos, mas de alguma forma ele adivinhou que a gravidade curvaria a luz de acordo com os princípios de Newton. Então surgiu a pergunta: se a luz não tem massa, como a gravidade pode curvá-la? Alguns cientistas espertos chegaram a uma resposta para isso. Eles disseram que a luz não se curva, mas o espaço-tempo ao seu redor se curva, e isso faz com que a luz se curve. Agora temos que ouvir o que um verdadeiro mestre como o Sr. Cash diz. A luz, ela é um campo magnético, então é claro que a gravidade pode curvá-la, mas não apenas a gravidade, como Einstein enganou as pessoas por causa de sua ignorância. Sabemos também que o mercúrio e o vidro podem curvar a luz, e a luz é refletida, portanto também pode se curvar ela, a luz em si. Mas tudo isso vem de um conhecimento superior, e o ponto principal disso é que precisamos redefinir a luz como um campo magnético e então entenderemos como ela funciona. A mídia não está dizendo a verdade sobre a guerra contra o Irã. Os Estados Unidos e Israel tentaram roubar o urânio enriquecido do Irã, mas na verdade era uma armadilha montada pelos iranianos. Os americanos, usando sua tecnologia mais avançada e 400 soldados de elite da Força Delta, morderam a isca. Uma das aeronaves sofreu danos na aterrissagem, mas quando as tropas saíram do avião, tiveram uma recepção surpresa. O Irã capturou 173 soldados e os sobreviventes foram mortos pelos próprios americanos para que a tecnologia não caísse nas mãos do Irã e ninguém descobrisse o fiasco. Ainda assim, o público não sabe a verdade. Trump ficou tão furioso que pediu aos generais os códigos da bomba nuclear para bombardear o Irã, mas foi recusado. Os soldados capturados estão presos em todas as infraestruturas civis e centros nucleares, portanto, se Trump começar a bombardear, ele matará suas próprias tropas. Os americanos perderam milhares de marinheiros também no Estreito de Hormuz, e essa é a verdadeira razão pela qual eles querem um cessar-fogo. Mitra é simbólico para a expansão dos campos do Criador. É um sinal da criação. Deus criou muitas criaturas no universo para manifestar sua beleza, e Mitra é o amor do Criador. Outros tópicos. Em vez de criar ganhos específicos para cada colheita individual, a pesquisa da Fundação Cash está testando uma tecnologia em que as plantas pegam o que precisam individualmente do sistema, de acordo com suas necessidades. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 639. Sempre voltamos ao mesmo ponto, mas aprofundando cada vez mais. Hoje vamos resumir o conhecimento da criação, que é sobre os raios cósmicos, como os campos se unem e como tudo é criado. Estamos tentando entender melhor todo o ciclo da criação. A parte mais importante da criação resume-se a um único fator, e nada mais. Esse fator é o modo como os campos magnéticos se comportam. Certa vez expliquei a algumas crianças em idade escolar que os campos magnéticos ou raios cósmicos são como estar em uma rodovia onde todos os carros trafegam em alta velocidade. Não há interação entre os carros e ninguém sabe quem está dentro deles. Eles não sabem se você é um médico, um operário, um dançarino, um presidente ou qualquer outra pessoa. Os carros seguem em alta velocidade e não têm identidade. A identidade ela só surge quando os carros parem um posto de gasolina ao longo da rodovia. Se você criar um posto de gasolina, ele atrairá os carros para que eles parem ali. Quando eles param, você começa a identificá-los como um carro verde ou azul, ou com um médico ou um engenheiro dentro do carro. Então as pessoas nos carros, elas começam a conversar entre si e você nunca sabe o que vai acontecer e que interações surgirão por ter aquele posto de gasolina ali ao longo da rodovia. É esse ponto de encontro que permite que as pessoas encontrem um ponto em comum para poder conversar e então quem sabe que tipo de negócios ou outras coisas surgirão por causa disso. É a mesma coisa que acontece com os campos magnéticos que viajam para cima e para baixo pelo universo. Quando eles estão viajando, ninguém sabe quem eles são, e até que eles parem em algum lugar e interajam assim uns com os outros. Na terminologia do tráfego automotivo, isso é chamado de posto de gasolina, e eles atraem outros carros para interagir ali. Quanto mais movimentada a rodovia, mais carros você atrai para parar. Em pouco tempo você construirá um restaurante, um café, o que for. E ainda mais pessoas pararão porque todos têm necessidade de se conectar com uma coisa ou outra. O que é construído como um ponto de encontro ali depende do que é necessário para aquela área. É a mesma história para a vida no universo. Os campos eles percorrem a extensão do universo de um lado para o outro. E se não houver necessidade de nada e os campos não tiverem nada em comum entre si, então nada acontecerá. Mas quando você encontra um ponto em comum e abre, por exemplo, um posto de gasolina, então os campos entrarão, porque agora eles têm uma maneira de interagir uns com os outros, e então isso continua a crescer, e mais coisas como restaurantes ou o que for que seja, são criados ali, e isso assim se desenvolve. Um posto de gasolina, na terminologia de atrair coisas juntas, é chamado de gravidade. E aquele pequeno posto de gasolina que atrai os outros para si, porque se adequava àquela área, é chamado de inércia. É o mesmo entendimento. Sem criar um ponto em comum ou um ponto de atração, nada gravitará para esse ponto. Quanto mais você criar um ponto em comum entre as coisas, mais tráfego será atraído. Inicialmente haverá apenas dois carros interagindo, então eles atraem seus amigos e outras pessoas com o mesmo tipo de pensamento, ou podemos dizer, a mesma força de campo para se juntarem, e isso se torna assim cada vez maior. Por exemplo, uma pequena alma, ela deixa a Terra e cria um ponto em comum onde você pode atrair outros com a mesma força de campo para se tornar um pequeno meteorito que se torna assim um pequeno Sol e eventualmente uma pequena galáxia. Ela continua a crescer e a atrair cada vez mais para si mesma. É o mesmo com o planeta Terra, que possui e reúne campos gravitacionalmente, mas por si só não pode manifestar nada. A gravidade por si só ela não pode manifestar a fisicalidade. É necessária a inércia para dar manifestação aos campos. Em um planeta, a inércia cria uma condição local para que quaisquer campos que correspondam a essa força venham e se reúnam. Por exemplo, todos os campos com a força da areia, eles se reúnem e criam assim um deserto. O mesmo acontece com os oceanos, onde todos os campos de água se reúnem ali. É o mesmo com o cobre, o ouro e todos os outros tipos de depósitos de metais. É assim que o estado da matéria é criado. Na terminologia da vida, a alma é o planeta e a alma da fisicalidade ou espírito é a inércia. Usamos esse termo porque é a inércia que lhe dá a fisicalidade. Os campos se estendem por todo o universo, mas até que encontre uma posição em que sua força de campo corresponda à força de campo do ambiente, o que significa que corresponde ao campo central ou alma do planeta, eles não podem se manifestar. Isso significa que quando o planeta tem uma maior composição de campos magnéticos gravitacionais de inércia de raio cósmico em seu centro e, portanto, em seu ambiente, então a inércia pode se manifestar porque encontra mais forças de campo compatíveis. Em estados mais fracos de campos magnéticos gravitacionais de inércia de raios cósmicos, como a Terra, obtém-se uma superfície sólida, mas com campos de ordem superior obtém-se uma superfície líquida, como no Sol. A inércia é a alma da fisicalidade interagindo com a alma e se manifestando. O homem escolheu as palavras erradas ou palavras demais para o mesmo processo. Temos a alma do homem e o espírito, e o campo magnético de raio cósmico como gravidade, e a inércia, que é a alma. A interação dos dois dá a fisicalidade do planeta, assim como a interação da alma do homem e da alma da fisicalidade dá a fisicalidade do homem. E é chocante para o homem o quão simples e fácil é o processo. Se a alma do Criador está no centro, então a alma do homem é essa inércia. A interação da alma do homem com a alma do Criador leva à criação do universo. Eu fiz o homem em imagem de mim mesmo. Ao interagir com a alma do homem, eu me manifesto. Como foi dito no vídeo de introdução, será que o homem precisa de um profeta entre a sua alma e seu espírito? Você precisa de intermediários? Ou será que a conexão da alma do homem com a alma do Criador leva à criação e manifestação da beleza do Criador ou Mitra? A alma do homem em relação à alma do Criador é Mitra. O amor dos dois leva à criação do universo, e não é o tamanho que conta, é a qualidade. Um dia a humanidade compreenderá que o espírito está ciente de todas as falhas da fisicalidade do homem e está conectada à alma do homem. Portanto, o Criador está ciente das falhas do homem, porque a alma do Criador está conectada à alma do homem. Você escolhe a terminologia para se enganar, mas os fatos não podem ser ocultados. Quando você fala isso claramente, então as pessoas o chamam de anticristo, porque agora a porta do abuso está fechada. Isso abre o conhecimento do universo para o homem. E muitas vezes dissemos, não há profetas, igrejas ou mesquitas em lugar algum no universo, exceto na mente fraca do homem. Ele está acostumado a ser abusado aqui neste planeta. E se você encontrar um templo em qualquer lugar do universo, então você saberá que essas pessoas foram enganadas assim como o homem. Elas não compreenderam o processo da criação e a realidade da interação dos campos. São os abusadores bíblicos que você vê reunidos nos bares, onde nenhum homem decente entraria ali. Quando você vê isso, então você sabe que você chegou à estação abusiva chamada Terra. Aqui matar é uma normalidade, destruir é a função dos presidentes. Eles se orgulham de destruir as culturas e a história do homem. Esses são os tolos que se bloquearam. Não há nome ou palavra para a conexão entre a alma do homem e a alma do Criador. Diz que aquilo que você mesmo carece, você destrói nos outros, porque você não consegue obter aquilo. Quando você não tem cultura, então você destrói outras culturas para mostrar sua falta de compreensão e sua fraqueza mental. Por si só, a alma da fisicalidade do homem não destrói a alma do homem, porque então elas destruiriam sua própria fisicalidade. Isso acontece quando alguns estão abusando dos outros. Talvez agora você entenda melhor como encontrar seu caminho para a transmutação e como você pode transmutar entre a alma do Criador e a alma do homem. A alma do homem teve o privilégio de criar o homem. O conhecimento do universo está disponível para todos. Você não precisa ir à escola para compreender sua essência. Você compreende sua beleza por dentro. Se você observar os sistemas planetários, as estrelas de galáxias, elas estão lá girando, criando assim as condições de sua existência e desfrutam também simplesmente de estar e de existir. É assim que o homem deve ser aqui neste planeta. Você deve desfrutar da presença de sua existência aqui. Você deve dar vida e criar alegria e estar presente para ajudar os outros, pois você sabe que está conectado à alma dos criadores e o que você deseja se torna sua ordem. Isso lhe é concedido por meio da conexão da alma. Mas como você é tão fraco em compreender sua própria criação, você chama isso de mágica ou qualquer outra coisa para poder negar a beleza de si mesmo. É isso que significa meu desejo, uma ordem. Porque desejo que os outros sejam felizes e brilhem através da beleza do brilho deles e não me tornando mais brilhante do que eles. Não sou o dono deles, nem tenho controle sobre eles. Diz que se você quiser testar o ouro, aqueça ele no fogo, e se quiser testar um homem, dê a ele ouro e observe seu comportamento. O ouro não é o ouro físico, mas sim como o homem compreende sua posição perante seu Criador, que é o ouro. O fogo é a vida física aqui neste planeta, e está lá para testar o homem, tentando ele a renegar seu Criador. Agora você compreende melhor sua própria força e o que significa o ensinamento da transmutação. Não se trata de viajar de um lugar para outro, mas de levá-lo à alma do seu Criador. Se até agora você pensava que se tratava apenas de se transportar de Londres para Nova York, então você ainda tem lacunas na compreensão da totalidade. Não trouxemos o conhecimento da transmutação para que você atravessasse buracos de minhoca, mas sim para dar à humanidade, na verdade, a oportunidade de se transmutar entre a sua alma e a alma do seu Criador. Então o conhecimento do universo tornará totalmente evidente para você, porque você faz parte e está conectado ao conhecimento que é adquirido, mantido e possuído pelo Criador também. Não há escolas no universo, nem mesquitas e nem igrejas. Por meio de sua alma, você compreende e tem acesso ao conhecimento da criação que surge da conexão entre os campos da sua alma e da alma do Criador. Se você encontrar uma desculpa para negar isso, significa que você ainda não está maduro. Por favor, caminhe pelo caminho dos campos por mais 1 bilhão de anos até amadurecer para compreender a verdade. Este é o verdadeiro significado da transmutação. Não estamos lhe dando um burro de energia. Estamos lhe ensinando a acessar diretamente a posse e a posição da alma do seu Criador. Mas você precisa entender como. Se você está feliz em passear pelo universo, então você ainda está no burro da vida do homem. Se você compreendeu o verdadeiro significado da transmutação, então você compreenderá a beleza do conhecimento ao qual você tem acesso. A menos que você goste de ser abusado aqui na Terra. O Criador ele não abusa, mas é o professor de todos. Então você entenderá por que usamos a terminologia da transmutação. Não é para levá-los a lugares, mas para conectá-lo à alma do Criador, que abre assim o conhecimento do universo. Estamos lhe dando o livro do conhecimento. Mas se você está feliz em ficar sentado em um burro, esse é o seu problema. Isso significa que o livro ainda está na prateleira. A alma do Criador e todo o conhecimento da criação são acessíveis a todas as coisas criadas no universo por meio de sua alma ou da energia do campo magnético central de sua vida. Eu fiz o homem em imagem de mim mesmo, mas o homem foi tão estúpido que se manchou com seus atos maliciosos da fisicalidade para confirmar a sua existência. O Criador não mata para confirmar a sua existência, em vez disso ele dá, ama, se expande e cria mais. Conforme está escrito, eu criei o homem para gerar filhos, para que eles me amem. Ele ainda precisa receber amor para confirmar a sua existência. Ele é a essência da beleza onipotente e possuidor de tudo. Ele criou o homem à sua imagem, portanto o homem é como ele. E agora você compreende os termos inércia, gravidade, posto gasolina, alma do homem, espírito e alma do Criador. Mostramos a você uma via rápida na estrada de sua própria vida. Os campos, eles estão dentro de você para alcançar o seu Criador. Se você encontrar uma desculpa para adiar o momento do encontro, a culpa é sua e não nossa. Podemos levá-lo até a água, mas não podemos obrigá-lo a beber. Você é como um cavalo, mas é você quem permite que outro suba na sela e o monte. Eles fazem isso para se beneficiarem, mas você pode desfrutar dos belos prados da criação por meio de sua própria compreensão. O ensinamento de hoje é curto, mas direto ao ponto, se você entendeu. Mas se não entendeu, então você terá que pastar nos campos do universo até que um dia a coleção dos campos de sua criação chegue a compreender o ensinamento de hoje. Eu espero que você tenha encontrado sua alma, espírito, gravidade e inércia. Agora você deve saber como transmutar. Nós lhe demos a realidade da vida para existir e para estar com aquilo pelo qual você tem rezado durante toda a sua vida. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 639. Esta data 23 de abril tem um enorme significado na minha vida pessoal e trouxe muitas alegrias e tristezas. Foi um ponto crucial para muitas coisas e o momento em que minha vida mudou de rumo. Um dia a humanidade compreenderá o significado deste dia e até mesmo como o curso da humanidade foi mudado por causa dele. É incrível, e um dia eu explicarei. Várias pessoas do governo se interessaram em saber como a moeda cash mudará as coisas. Precisamos distribuir o maior número possível de unidades rede de uma nação o mais rápido possível e com o apoio de 4, possivelmente 6 governos, podemos quebrar o bloqueio causado pelo sistema bancário internacional. Isso significa que nenhuma moeda será mais poderosa do que a outra e não haverá necessidade de lutar para tornar uma moeda mais poderosa a fim de dominar as outras. Todas as nações se tornarão uma só em termos de acesso e uso. Esperemos que isso comece em algum momento nas próximas semanas. Quando a moeda quer se estabelecer em uma nação, pode levar alguns meses ou alguns anos até que comece a ser aceita internacionalmente. Ela permanecerá em 1.000 euros a partir da data da taxa de câmbio em 21 de março de 2026. Isso acabará com o jogo da inflação. Um tomate hoje ele consome a mesma energia que consumirá daqui a 20 anos. Então por que a necessidade de aumentar seu valor para prejudicar as nações? Foi um longo caminho até aqui, mas a unificação da moeda por meio de transações internacionais sem a necessidade de SWIFT ou de qualquer governo dominar os outros está logo ali na esquina. O uso da moeda cash trará estabilidade em oposição à ganância constante do homem que temos agora. Por favor, nos ajudem a comprar o máximo possível de unidades rede de uma nação e vamos implementar isso em todo o mundo e não apenas para algumas nações. A Fundação Cash recebeu um presente essa semana de mais de 100 unidades de rede de uma nação e elas serão distribuídas para todos os cantos do planeta. Apoiaremos a África, América do Sul e o resto. Isso acabará com as guerras que vemos hoje. Traremos uma moeda única em uma nação, uma raça e um planeta. Todos vocês são os pilares disso. Vamos espalhar isso pelos 4 cantos. Mas por favor, não as usem para enriquecer suas famílias. Vejam elas como um ponto que vai acabar com a dominação e o abuso da humanidade. Estamos aqui para apoiar e o processo já começou. Será criada uma nova empresa para ensinar apoiar também a instalação das unidades de rede de uma nação. Ela será anunciada na loja da Fundação Cash. O recrutamento especialista para operar o sistema rede de uma nação custará muito dinheiro. É nossa responsabilidade fazer isso. Agradecemos a todos aqueles que estão nos ajudando. Pergunta para o Sr. Cash. O significado do ciclo cósmico infinito é criar uma sensação de presença? O Sr. Cash responde. Bom, aqui o Sr. Cash na verdade ele aproveita essa oportunidade para explicar sobre o ciclo da criação. Tudo começou com um raio que interagiu consigo mesmo para criar a criação. Esse raio viajou pelo espaço até atingir o limite e refletir de volta, até atingir assim o limite novamente, e ele continuou fazendo isso até preencher toda a criação. Enquanto faz isso, ele se cruza consigo mesmo e cria novos plasmas. De certa forma, a estrutura que ele cria é como o interior de um balão, e foi assim que o universo foi criado. Quando o raio ou campo sai, chamamos isso de campo magnético e ele empurra o balão para fora. Quando esse campo volta para dentro, chamamos de campo gravitacional. Ele puxa para dentro até atingir o seu limite, inverte a direção e continua assim continuamente. Agora você pode imaginar as linhas que os raios traçaram por todo o interior do balão. Essas interações de campo criam um plasma que se torna toda a criação. e é assim que os campos gravitacionais e magnéticos são criados e operam. Os campos que são traçados continuam girando ao redor do balão e cobrem todo o espaço interno. É assim que o Criador cria a criação. Você pode comprar um balão e imaginar como é por dentro com os campos, e essa é uma analogia do Criador. De certa forma, você se torna como o Criador. O Sr. Cash lhe perguntou ao seu professor há 40 anos, o que veio primeiro, galinha ou ovo? Os campos magnéticos saíram primeiro ou os campos gravitacionais puxaram para dentro primeiro? Se fosse o campo gravitacional, então ele não poderia ir a lugar algum, porque ele está preso puxando para o centro. Se o campo magnético sair primeiro, então ele pode voltar para dentro. Se você puder responder o que veio primeiro, então você pode responder quem veio primeiro, a galinha ou o ovo. Os campos magnéticos e gravitacionais são a terminologia científica para o mesmo dilema. A galinha seria o mesmo que o Criador. Ela foi criada primeiro? Será que o Criador decidiu empurrar o balão para fora para ver até onde ele iria? E para descobrir os limites do balão também? Bom, se você responder essa pergunta, então você respondeu todo o processo da criação. A grande questão é de onde veio o homem para que ele pudesse até mesmo ter um balão para empurrar com os dedos. É o mesmo que perguntar de onde veio o Criador e para que ele pudesse estar no centro e liberar o primeiro raio. Foi magnético, ou será que ele atraiu como gravitacional para dentro de si mesmo e isso se tornou a criação e estava dentro dela? Isso significaria que estamos dentro do Criador, então. Trata-se de para qual posição nos movemos dentro disso. E esse é o grande dilema. Quando eu contei isso aos meus professores, eu os vi coçando a cabeça. Tenho certeza de que muitas pessoas vão coçar a cabeça para encontrar uma resposta para essa pergunta. Não pergunte a IA, porque ela é ateia e não entende a criação. Talvez ela tenha sido criada por um cientista da computação chinês. Pergunta para o Sr. Cash: as almas podem ser destruídas para o nada por certas entidades? O Sr. Cash responde: olhe para sua alma e então olhe para o que eles chamam de estrela anã vermelha quando ela explode. Não resta nada dela? Os fragmentos, eles não se tornam parte de outra coisa? Não existe tal coisa como nada. Quando a anã vermelha é criada, ela se expande e então, eventualmente, ela explode em fragmentos que dão início a novos ciclos de galáxias e tudo mais. Uma vez que algo é criado na dimensão da energia e da matéria, nunca pode ser destruído. Seus campos magnéticos continuam a existir em diferentes formas, figuras, cores e sons. Eles são um espectro de campos magnéticos. Na ciência, isso é chamado de lei da conservação da energia. E ela afirma que a energia ela não pode ser criada nem destruída, ela apenas se transforma de uma forma para outra ou é transferida entre sistemas. O mesmo ocorre com os campos de plasma. Existe uma conservação dos campos e eles se transformam continuamente em diferentes manifestações, e isso é relativo ao ponto de vista do observador. Depende do que você observa a partir da sua perspectiva. Você pode ver isso como um flash de luz, outra pessoa pode ver como uma fonte de energia e outra ainda como um ruído, por exemplo, mas é tudo a mesma entidade ali. Esse ruído da explosão se expressa em você e cria assim uma emoção. E essa emoção se torna uma reação e faz com que você se mova e você cria assim energia cinética. E assim por diante. Um fragmento da anã vermelha atinge algo, cria uma condição e o resto. A conservação de energia também se aplica diretamente à conservação de campos e energias. Nada pode ser destruído, apenas assume diferentes formas e tamanhos ou diferentes dimensões. Pergunta para o Sr. Cash: por que o Criador ou Deus colocou estômagos em todos os seres vivos da Terra, já que podemos viver dos campos magnéticos? Deus criou uma invenção inútil? Sr. Cash responde: não, não é uma invenção inútil. Ela nasceu da necessidade das condições aceitas pelos seres aqui deste planeta. A criação está estruturada de forma que tenhamos um sistema digestivo para processar os alimentos para que possamos absorver a energia deles. As erupções vulcânicas da Terra são iguais. Ela expele rocha derretida e afunde, e nesse processo converte energia. Infelizmente, o homem não pode fazer o mesmo, então a fisiologia decidiu criar um sistema digestivo simples para isso. Como vocês decidiram ingerir a matéria, e não apenas absorver energia, essa comida então ela teve que ser digerida e convertida em energia, não é? Então, se vocês não digerirem a matéria que colocam na boca, ela pode matá-los. O estômago então a dissolve e depois os intestinos retiram o que é necessário dela e no final vocês precisam se livrar do que sobrar. O coração ele foi criado para operar o sistema para lubrificá-lo. Os rins limpam o estado sólido transformando ele em líquido e elimina os resíduos na forma de urina. E então o fígado foi adicionado para armazenar energia e outras substâncias. Então para a reprodução foram criados os ovários e os testículos. Foi assim que o corpo foi formado. Ele possui conservação de energia e conservação de propósito. Tudo isso precisa de um controlador, então o cérebro foi adicionado. Então os pulmões foram adicionados para capturar a energia que circula pelo planeta na forma de gases. Outras criaturas percorrem a extensão do universo sem um traje espacial. Não como o traje espacial falso e as mentiras da tecnologia americana de hoje. Elas não precisam, essas criaturas não precisam de pulmões, porque elas absorvem energia através da pele ou do corpo. Os pulmões são exclusivos de certas raças neste universo, como o homem. Criaturas de todas as partes do universo se adaptam ao que lhes está disponível para obter o máximo aproveitamento da energia do seu ambiente. Os peixes usam guelras e as árvores têm sua maneira de usar a energia do ambiente. A vida no universo é um ciclo oportunista, como um jogador de futebol que quer se tornar um herói. A vida ela usa as oportunidades para criar condições para a confirmação da existência do Criador. E é só isso. O planeta Terra requer um estômago porque decidimos matar, e precisamos então de uma maneira de digerir o que matamos. Pergunta para o Sr. Cash. Muitas pessoas têm acesso de alumínio em seus corpos. A tecnologia do Plasma pode ser usada para extrair ou remover o alumínio do corpo? Sr. Cash responde. Não é o alumínio, agora são os microplásticos e outras coisas. Observamos um enorme aumento nos casos de Alzheimer e estamos procurando a razão. Mas nossos cientistas esqueceram de investigar a causa de como isso se desenvolve. Os casos atuais de Alzheimer estão ocorrendo entre aqueles que viveram o auge de suas vidas entre as décadas de 50 e 70. Esse Alzheimer é causado pelo chumbo que era adicionado ao combustível e que respiramos em toda a fumaça dos carros. O Alzheimer do futuro será causado pelo alumínio, porque estamos usando ele em panelas para cozinhar e em recipientes para restaurantes e comidas para viagens. Nós já achamos esse recipiente de alumínio para tirar os últimos grãos de arroz, e junto com isso ingerimos uma boa quantidade de alumínio. O mesmo vale para todas as folhas de alumínio, até mesmo desodorante contém alumínio. Os médicos tentam atribuir a culpa a outra coisa porque eles não querem entender a verdadeira causa. A nova geração está envenenada com alumínio, então adicionamos um nano revestimento de teflon, que é a pedra angular dos cânceres. Nada afeta mais a condição emocional do homem do que o chumbo. Ele perturba os circuitos elétricos do cérebro mais do que o alumínio. Veremos muitas pessoas enlouquecendo no futuro. Na Fundação Cash, estamos testando diferentes sistemas para lidar com essas questões. O alumínio não é um fluido, ele está no estado energético. Quando você começa a movê-lo pelo cérebro e pelo corpo, ele se comporta como cálcio, solidifica e se transforma em câncer. E esse é o problema. Analisamos e continuamos analisando essa pesquisa muito profundamente com os nossos buscadores de conhecimento dos bastidores. Existem as KFS e os microplásticos na água, e estamos observando quanto estamos absorvendo isso e como isso nos afetará no futuro. E qual é a interação dos microplásticos no corpo? O alumínio é uma das piores coisas e a razão pela qual proibimos o uso do alumínio e chumbo em qualquer lugar próximo à produção de gás. O alumínio é um dos principais contribuintes para muitas doenças. O corpo leva pelo menos de 10 a 20 gerações para passar pela evolução de adaptação à poluição. No passado, elas eram lançadas sobre nós de uma de cada vez e nós conseguimos nos adaptar, e vimos assim os cânceres, etc. Agora, muitas poluições diferentes estão vindo sobre nós ao mesmo tempo e é difícil para o corpo se adaptar. Nós mesmos criamos isso. E a única solução é o homem deixar este planeta o mais rápido possível. Que Deus ajude nossos netos. Nossos filhos já estão todos contaminados. Pergunta para o Sr. Cash. Eu me pergunto se comprar alimentos orgânicos selados a quente em plástico ainda é realmente orgânico. Eles não estão livres de toxinas potenciais. Toda vez que você sela algo a quente, você o satura com plástico. Sr. Cash responde. No momento isso faz parte de nossa vida e não temos outra maneira de transportar e conservar os alimentos. Ficamos tão dependentes do plástico agora e ele é usado para tudo. Temos microplásticos no nosso sangue, entre outras coisas. Estamos envoltos em microplásticos. Até nossas roupas são de plástico. Então o que você esperava? Mas o lado bom do plástico é que ele é feito de carbono e hidrogênio. Nosso corpo ele sabe como usar essa energia, portanto nem tudo são más notícias. Depende de como nós compreendemos isso. Cientificamente, toda vez que a humanidade recebeu muito hidrogênio como a ligação de carbono, nos tornamos mais inteligentes. Será que a inteligência do homem tem algo a ver com os microplásticos que temos digerido? A energia livre do hidrogênio é, na verdade, como comer alimentos. É por isso que respiramos para obter a energia do hidrogênio. Nosso corpo é inteligente o suficiente para encontrar uma maneira de utilizar o plástico. A maneira como digerimos alimentos com ácido no estômago, então eles são utilizados no intestino, será que o nosso corpo está encontrando uma maneira de quebrar a ligação plástica sem que saibamos disso? Isso precisa ocorrer no nível nano. E nem tudo são mais notícias. Fazemos isso na tecnologia nano e GANs. Criamos CH3 para plantas e tudo mais. O microplástico ele não tem um teor de açúcar? Existe a possibilidade de que o nosso corpo esteja usando isso como energia livre, porque as nanopartículas que vemos no sangue são inofensivas, elas são como ferro, mas estão em um estado de gás no qual o hidrogênio pode ser fornecido como energia. Será por isso que algumas de nossas crianças estão se tornando tão inteligentes ou mais altas? Em vez de usar o raio cósmico como um campo, estamos absorvendo e utilizando a energia dos nanoplásticos. Se houvesse algum metal ligado a ele, então teríamos uma grande preocupação. Não vejo o nanoplástico em nosso corpo como algo ruim, porque fizemos pesquisas e tentamos descobrir como podemos removê-lo. Mas por que precisamos removê-lo se a energia é livre? Será que podemos encontrar uma tecnologia de plasma que transforma hidrogênio em alimento livre? Fazemos isso em nossos pulmões quando respiramos CO2. Nós os separamos, respiramos oxigênio, nitrogênio e hidrogênio do ar. E nós os separamos. Decompomos os açúcares em nosso corpo em hidrogênio e carbono para obter energia deles. Agora temos uma energia livre em nosso corpo chamada nanoplástico. E será que o nosso corpo desenvolveria um novo sistema digestivo para converter o plástico? Quando passarmos por essa evolução, não precisaremos mais comer porque teremos todo o plástico dentro de nós para poder converter. Poderíamos criar algo como um relógio para usar no pulso e quando o sangue passar por ele, ele pode converter o plástico em energia. Estamos realizando um teste muito específico para o câncer que está relacionado a esse conhecimento. A única maneira de termos câncer é quando o cálcio solidifica. É como uma ostra produz uma pérola. O câncer é essa pérola. Ele fica no centro e começa a formar camadas e camadas sobre si mesmo. É aí que se chama câncer. Ele não pode se calcificar sem um hidrogênio e não pode se conectar sem um carbono. Se aumentarmos a energia do hidrogênio, o carbono não consegue coagular e não consegue se unir. O segredo para parar o câncer é energizar o hidrogênio de uma maneira específica. A linha de conexão do carbono retirará o CO2 do seu sistema como energia. Ela faz isso melhor do que qualquer órgão. Estamos pesquisando isso e precisamos entender isso melhor. Ingerimos muitos microplásticos através da água. Podemos adicionar algo que separe o carbono e o hidrogênio para que se torne assim uma fonte de energia. Ele continua aqui falando, Sr. Cash, sobre a química do carbono e hidrogênio e o problema de usar o carbono para colorir. Eles o usam nos alimentos. Isso deixa as crianças hiperativas e o resto. A coloração é uma das causas porque é uma ligação de carbono e hidrogênio. E precisamos mudar para corantes naturais. Pergunta para o Sr. Cash. E quanto a toda essa questão eletromagnética, como nos adaptamos a ela? Sr. Cash responde. Depende de como a força do campo afeta o nosso corpo. Estamos pesquisando isso há muito tempo. Usamos campos magnéticos para criar condições específicas. No momento que você aplica uma frequência, ela se converte em matéria, e esse é o problema. Como isso interage com o nosso corpo? No caso dos celulares, depende de como você se conecta a eles e o que eles perturbam em seu padrão psicológico. A pior coisa a se fazer é manter um celular, tablet ou qualquer coisa no seu quarto ou nas proximidades de onde você dorme. Eles interagem e mantêm sua cabeça ocupada. Percebi isso há 40 anos, mas posso usar isso de uma maneira diferente. Por lei, nenhum aparelho eletrônico deveria estar ao seu redor, porque eles se conectam a você. Observei que bebês acordam logo antes do telefone tocar porque eles se conectam a ele. Isso afeta nosso cérebro e interage conosco de alguma forma. Criamos nossas próprias prisões. Eu não assisto televisão há anos porque não passa de fonte de problemas. Eles podem te observar pela TV, pelos telefones, mesmo até quando eles estão desligados. Cubra a câmera com um adesivo. Coloque um loop infinito com nano revestimento nos telefones e computadores. Nada mais é segredo, eles monitoram você o tempo todo. E você precisa se proteger. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia me orientar sobre como treinar bebês de alguns meses de idade para interagir com ganhos básicos ou com o copo da vida por meio da visão do tato, do contato, etc., para que eles tenham uma base para se tornarem trabalhadores espaciais no futuro? Sr. Cash responde. Bom, em primeiro lugar, você pode cobrir um ambiente com brinquedos que contenham certos fatores dos ganhos. Agora temos os produtos de resina de plasma, que podem ser colocados pela casa e nos quartos. Certifique-se que as crianças não engulam nem toquem nos produtos com ganhos. A energia pode ser transferida sem que elas comam ou toquem nos ganhos. E elas mudarão por meio do ambiente. Testamos isso e vimos como os animais preferem água de ganhos em vez de água normal. Estamos criando peixes totalmente com energia e eles não comem nenhum alimento. Os peixes receberão energia apenas por meio do processo de raios cósmicos. Queremos observar psicologicamente como eles se comportam, se sobrevivem e com que rapidez eles crescem. Em outro processo, estamos tentando cultivar cogumelos no escuro. Será que eles alterariam o ambiente? Com as crianças é a mesma coisa. Em 6 meses, uma criança passou a frequentar uma escola normal sem sinais de deficiência. Sabemos que crianças criadas em famílias que utilizam ganhos são intelectualmente muito mais desenvolvidas. Isso acontece com frequência, e em famílias onde o pai ou a mãe se opõem ao uso de ganhos, quando eles ficam doentes, eles pedem para usá-los e melhoram, mas eles dizem que há às vezes ajuda ou que é apenas coincidência. A maioria das crianças é extremamente feliz em famílias que utilizam GANs. Elas têm muita energia extra e podem ser bastante barulhentas, mas com muito amor. Às vezes não conseguimos alcançar as crianças e não sabemos porquê. Temos que descobrir e investigar esses casos mais a fundo. Pergunta para o Sr. Cash. Você colocaria a energia do CH3 pela casa, já que elas precisam de muitos açúcares e proteínas para ter energia para o cérebro, para aprender a andar e a falar? O Sr. Cash responde. Há várias maneiras de fazer isso. Talvez minha lógica esteja errada ou talvez esteja certa. Mas a tecnologia tem uma resposta para cada condição. Mas somos nós que temos que encontrar a força de campo correta. O corpo do homem é um espectro de energia, e se os ganhos que você produz não estiverem na força que o corpo precisa, então você vai dizer que não funciona. Mas se você encontrar a energia certa dos ganhos certos, então funciona. Estamos testando isso agora em nossos testes agrícolas. O objetivo principal é uma seleção. Se não vemos qual energia foi transferida, mas vemos uma transferência específica alocada, isso prova muitas coisas. Isso significa que o corpo ele retira do ganho o que precisa. E na agricultura, um aipo tem necessidade de fertilizantes diferentes das de uma banana. Em vez disso, estamos criando um ambiente que atenderá às diferentes necessidades das diferentes plantas. Estou observando como os trabalhadores que estão nesse ambiente se comportam e seus padrões psicológicos. Então, à medida que você consumir os produtos, descobriremos como você se sente e que emoção isso traz para casa. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento ele apresenta seu trabalho em um gráfico que ele fez sobre aminoácidos. A coluna da esquerda do documento são os aminoácidos de origem alimentar e ele separou os efeitos negativos e positivos de cada um em um documento. A coluna da esquerda são os aminoácidos, a do meio são os benefícios e a coluna da direita são os alimentos de onde eles provêm. Então ele vai usar uma grávida de 6 lados para distribuir os campos em seu experimento. O Sr. Cash então diz, você quer produzir aminoácidos com esse efeito? O buscador de conhecimento responde, sim. Então o Sr. Cash diz, sabemos como processar todos os aminoácidos, mas não é feito dessa maneira. Em primeiro lugar, você tem que considerar muitas coisas e fundamentalmente o que é usado, onde e como. Você não pode pegar o aminoácido para os olhos e usá-los nos pés, por exemplo. Os aminoácidos têm que ser usados seletivamente. Os aminoácidos são a base da modificação genética que é criada quando você usa a energia deles. Nem todos esses aminoácidos estão disponíveis na natureza. Os que não estão são criados no corpo por meio do sistema digestivo e das enzimas. Eles não vêm na forma de que está escrito aqui neste documento. Por exemplo, a asparagina, ela vem do amendoim, etc. Mas você não encontra no amendoim de fato. Quando você come amendoim, ele interage com o sistema digestivo e cria esse aminoácido. É preciso compreender a profundidade do propósito do uso da mudança e quais alterações ocorrem no corpo. Caso contrário, isso causará problemas. O aminoácido não faz parte do processo natural do corpo, e o corpo ele pode reagir de maneira diferente a ele. Quando você trabalha com os ganhos, é preciso entender o que é alcançado e onde isso acontece. Outro exemplo é que o aminoácido que dizem ser do frango, ele pode ser da galinha, por exemplo, ele pode não estar, na verdade, na galinha. Ele pode surgir quando o aminoácido da galinha interage com as enzimas do estômago do pâncreas, o que então desencadeia a produção desse aminoácido. O problema é que a ciência descreveu as coisas de maneira geral e isso levou a mal entendidos. Por exemplo, se você disser que esse aminoácido é bom para os músculos, o sistema imunológico e depois disser também que ele pode ser encontrado na carne bovina e na galinha, para as pessoas comuns você pode parecer muito profissional, mas em termos de análise científica real, é tudo uma bobagem. Porque meu corpo ele não é igual ao seu, o meu corpo ele pode não produzir esse aminoácido específico para aquele músculo a partir daquela galinha. Ou pode ser que o aminoácido seja produzido apenas em galinhas criadas ao ar livre e não em galinhas enjauladas. Você precisa entender a fisiologia, a química e a interação do sistema digestivo com o sistema energético, e não apenas os compostos químicos da galinha em seu estado físico. Aqui o Sr. Cash explica novamente sobre galinhas criadas ao ar livre e os ômegas 3 e 6. Apenas ômega 3 é produzido em galinhas que não são mantidas em cativeiro. Por outro lado, todas as galinhas comerciais na verdade contêm ômega 6, independentemente do que eles digam ou das justificativas que apresentam. Portanto, se você precisa de ômega 3 para seus músculos e não obtém resultados com a galinha que está comendo, é porque ela está em cativeiro. Você está consumindo um óleo emocional de sobrevivência e não um óleo emocional intelectual. O mesmo vale para os ovos de galinha criados ao ar livre. Elas precisam ter um galo por perto também. Se estiverem em uma granja comercial sem galo, elas produzem internamente um ovo com nutrição diferente. O galo e a galinha têm uma relação que se reflete em suas emoções, o que se reflete nos hormônios, em seus corpos e nas substâncias químicas também. É o mesmo com outros animais, como ovelhas e a forma como os cordeiros são tratados. A carne ela tem cor e sabor diferentes. Sorcast ele tinha uma granja de galinhas e fez teste com isso ele mesmo. Portanto, ele sabe pessoalmente como isso funciona. Aqui o Sorcast fala mais sobre coisas a respeito desse assunto, que você pode ler por conta própria na transcrição. Se você quiser obter os efeitos descritos naquele documento dos aminoácidos, então você precisa criar as plantas e os animais da maneira correta. Uma galinha verdadeiramente criada ao ar livre, rica em ômega 3, é boa para resfriados, como costumava ser usada tradicionalmente na tradição judaica nas aldeias. E é como um remédio ela. Quando as coisas não funcionam, é porque não foram feitas corretamente e as pessoas não sabem por quê. Os Estados Unidos eles usam cloro na carne e fazem outras coisas que são ruins para a nossa saúde. É por isso que outras partes do mundo não permitem a entrada de carne americana em seus mercados. Seus alimentos estão altamente contaminados. A Fundação Cash está gastando centenas de milhares de dólares realizando testes em laboratórios e purificando produtos agrícolas para que a humanidade possa voltar a comer alimentos puros que não estejam envenenados. Alguns trabalhadores chineses colocaram secretamente algumas gotas de algo para poder ajudar no crescimento e eles foram pegos. Tivemos que destruir toda a safra e recomeçar. Tudo tem que ser feito de maneira perfeita e veremos quando algo tiver sido contaminado em nossos testes de laboratórios. Quando você mistura carne e diferentes tipos de feijão na combinação certa, você obtém uma fonte alimentar muito boa. O Sorcast aqui não nos disse qual é a combinação. Continuando. Se você comer uma combinação de 3 ou 4 tipos de feijão e lentilhas no almoço, você perderá todas as gorduras acumuladas ao redor dos órgãos. Você cria um espectro de proteínas que tem uma conexão com o aminoácido. Essa combinação atende a todas as necessidades do seu corpo. É assim que os vegetarianos devem viver. Você não come por 24 horas, mas a mistura precisa ser feita da maneira certa. Assim ela fornece todas as proteínas, minerais e tudo mais que você precisa. Você não precisa comer mais nada e não sentirá mais fome. E o Sr. Cash ele perdeu 25 quilos com esse método, então ele sabe que funciona. No entanto, feijões cultivados nos Estados Unidos com todos os fertilizantes e produtos químicos presentes causam câncer. Porque esse aminoácido ele se aglomera com os produtos químicos. Você precisa ter fontes de alimentos boas, confiáveis e seguras se quiser realmente se manter saudável. Na verdade, você terá 50% mais chances de viver saudável se você sair dos Estados Unidos e se mudar para outros países devido às práticas agrícolas. Se você simplesmente se mudar para fora da América do Norte, verá que todo o seu comportamento e tudo mais mudará. Então você poderá criar sistemas para produzir ganhos puros. Os Estados Unidos não permitem entrar de bons produtos, porque assim as pessoas descobririam que lixo elas têm comido. Ou então cultive você mesmo os alimentos. Nós permitimos ser abusados e agora vemos o que aconteceu conosco. Mesmo que moremos em um apartamento na cidade, ainda podemos decidir de onde compramos nossos alimentos. A tabela de aminoácidos era boa, talvez há 40 anos, mas não é mais hoje, porque a condição dos alimentos mudou. Para obter as combinações de aminoácidos que você escreveu aqui, é preciso misturá-los como carne com feijão, como dissemos antes. Mas quais feijões usar? Isso você tem que descobrir. Não se trata apenas de comprar algo rotulado como orgânico ou na Europa como bio, como eles falam lá. Trata-se, na verdade, de compreender como as coisas realmente são. Descobrimos todas essas coisas porque abordamos o assunto cientificamente e temos o conhecimento para compreendê-lo. Pode levar 3 gerações para purificarmos as sementes e produzirmos o ganho que será usado no sistema Rede Uma Nação para disponibilizar os campos puros à humanidade. Todos os dias, milhares de toneladas de cenouras, batatas e vegetais são jogados no mar pela União Europeia porque nem todas são retas e têm aparência perfeita. É ilegal na União Europeia comprar vegetais que estejam torcidos ou curvados. Agora podemos entender o nível de controle. Aqui o Sr. Cash fala sobre o novo centro de pesquisa da Fundação Cash na China e trata-se de um dos centros de pesquisa de nível espacial mais avançados do mundo. Nosso objetivo nos próximos 2 anos é produzir sementes e produtos cultivados inteiramente com a tecnologia GANS de raios cósmicos. Assim poderemos disponibilizar os campos no aplicativo da Fundação Cash. Vocês terão uma energia perfeita, sem nenhum tipo de toxina, como no caso das maçãs e de outros produtos agrícolas. Isso leva tempo e será uma das estufas de nível espacial mais avançadas do planeta. As universidades chinesas estão de olho nisso. Não desperdicei um único centavo dos fundos da Fundação Cash. Investimos na tecnologia da Fundação Cash. Os produtos da Fundação Cash serão tão puros quanto eram quando surgiram, há milhares de anos. Temos o conhecimento e a capacidade para fazer isso. Está escrito no rótulo que você está recebendo os raios do universo, da maneira como deveria ser. Então, será que precisamos de magravis, medicamentos e tudo mais? Estamos nos preparando para o objetivo final e estamos fazendo isso. No aplicativo da Fundação Cash, você receberá a energia pura dos campos das emoções sem matar e nem destruir. Estávamos planejando fazer isso em 2020, quando fomos vítimas de uma fraude. Levou 5 anos para nos reorganizarmos e colocarmos tudo em ordem. Agora estamos em um dos centros de pesquisa mais avançados do mundo e somos representados por todas as nações. Há alguns buscadores de conhecimento que expulsamos e que vieram se vingar por causa de sua animosidade. Mas estamos fazendo isso da maneira correta e temos uma equipe de gestão maravilhosa. Estamos ensinando os trabalhadores a trabalhar com plasma. Entraremos no setor do espaço e energia muito em breve. O logotipo da Fundação Cash será um nome que você pode confiar e acreditar, a menos que sejamos deliberadamente contaminados por influências externas. Pergunta para o Sr. Cash. Se a suposição de Einstein estava errada e a gravidade não curva o espaço ou a luz ao redor do Sol, como ocorreu a observação de estrelas atrás do Sol durante o eclipse solar de 1919? Sr. Cash responde. Em primeiro lugar, a luz precisa ser redefinida como campos magnéticos. Então sabemos que se a luz pode refletir, ela também pode se curvar. Depende da energia, o que nunca foi compreendido antes. Tudo é feito de campos magnéticos. A combinação de vidro e mercúrio também são campos magnéticos e eles podem curvar a luz. Precisamos entender a combinação da interação da energia nesses materiais, porque o mercúrio no vidro ele pode refletir a luz. A questão é que sabemos que a luz pode ser curvada, mas não precisa da gravidade para isso. Isso é o que Einstein não sabia. E como eles não entendiam, eles não deixavam que os outros soubessem a verdade sobre isso. Se você colocar dois espelhos um contra o outro, você verá quantos reflexos eles produzem. E como isso acontece? Não é luz? Não é energia? Ou simplesmente ignoramos isso? Algumas pessoas fazem suposições idiotas para se tornarem famosas. Sempre remonte às origens das coisas. Como é que a luz se curva com uma mistura de mercúrio e vidro? Como é que podemos ver nosso próprio reflexo? Não somos luz? Isso é ignorância sem sentido. O povo judeu nos causou tanto dano na ciência porque acreditamos neles. E como é que podemos nos ver em um espelho? Todo o campo magnético de luz é curvável. Você pode mudar sua cor. E gostaria que um dia o mundo da ciência decidisse apagar o nome de Einstein de todas as partes do mundo da física. Aí então o homem cresceria em conhecimento além da imaginação. Um idiota causou tantos problemas no mundo da ciência. Uma mistura de campos em termos de energia pode curvar a luz. E foi isso que aconteceu no universo e é assim que as galáxias se formam. Os raios do Sol atingem o limite do sistema solar e refletem de volta. Bom, o Sr. Cash esteve no programa do Rick ontem e ele fala um pouco sobre isso. Continuando, aqui o Sr. Cash continua falando sobre a guerra no Irã. 4 semanas atrás, Trump ficava dizendo de repente do nada que destruiríamos o Irã e sua antiga civilização. Você sabe por que ele estava implorando por paz e para parar a guerra? Agora está dizendo que vai prolongar o cessar-fogo indefinidamente. Ele estava ameaçando bombardear todas as pontes e estruturas civis no Irã, levando de volta a Idade da Pedra. Mas agora o Irã tem 173 membros da Força Delta, a elite do Exército dos Estados Unidos, posicionados em todas as estruturas civis iranianas que ele ameaçou bombardear. Eles também estão nas usinas nucleares e elétricas também. Então, se Trump bombardear, ele matará suas próprias tropas de elite. O governo iraniano armou uma armadilha para os americanos e eles morderam a isca. Eles deixaram o aeroporto vazio perto do centro nuclear iraniano, pois sabiam que os americanos e israelenses planejavam roubar o material nuclear. Na justiça, só se viu 2 aviões de carga militar C-130 no solo, e foram os próprios americanos que os bombardearam. Eles chegaram com 400 soldados de elite e ao pousarem, as aeronaves elas ficaram danificadas. Os iranianos permitiram que as tropas desembarcassem e, em seguida, entraram então em combate com elas. Eles capturaram 173 soldados que agora protegem a infraestrutura civil do Irã. Segundo o Sr. Cash, os Estados Unidos mataram sobreviventes para que ninguém descobrisse seu fiasco. E parece que milhares de soldados foram perdidos no Estreito de Hormuz. Eles fornecem informações erradas e agora você conhece um pouco da verdade aqui. A maior marinha do mundo não foge do Oceano Índico se estiver vencendo, não é? Mas isso eles não vão deixar você saber. Podemos divulgar as fotos dos 173 soldados de elite da Força Delta que ainda estão vivos. Isso será feito em breve. Essas são as maiores perdas da história americana. E é por isso que Trump foi implorar por paz, até mesmo aos sauditas. Os israelenses não têm ogivas nucleares porque todas foram descartadas e por lei não é permitido transportar ogivas nucleares em um terceiro país. Portanto, todas as ogivas tinham que estar em Israel. Todos os F-35 foram destruídos no aeroporto. Se os israelenses ainda tivessem suas armas nucleares, então por que eles pediram aos americanos para bombardear o Irã? O Trump pediu que lhes fossem entregues os códigos nucleares, mas o chefe do Departamento de Defesa recusou. Ele quer bombardear o Irã porque os soldados foram mortos. Essas eram as tropas que capturaram o presidente venezuelano. Os americanos eles estão protegendo as instalações e os iranianos estão tratando eles com respeito, como é seu costume. Não capturamos reféns, capturamos intrusos que vieram para nos matar. Temos direito de nos defender quando alguém vem para te matar na sua própria casa, mesmo pela lei americana você tem. Temos a decência de não matá-los. Eles estão lá para o seu presidente matar. Toda vez que bombardearem, essas tropas serão mostradas na TV. Veremos se os Estados Unidos ousam agir agora. Agora você sabe por que as negociações de paz foram convocadas e por que elas foram prorrogadas. Eles estão mentindo para a nação deles. E eles estão na coleira agora. Pergunta para o Sr. Cash. Mitra é o balão? O Sr. Cash responde. Não, Mitra não é um balão. Estávamos apenas discutindo sobre o balão. Ele é simbólico da essência da expansão dos campos do Criador. É um sinal da criação. Deus não amou a Terra apenas para que ela tivesse criaturas. Seu amor ele criou vida em toda a extensão do universo e do Únicos também. Seu amor não se limita ao seu filho especial. Assim como o homem se considera o rei dos animais, agora ele pensa que é o filho favorito de Deus, ou como diz, o escolhido. Ele tem muitos filhos para manifestar a sua beleza. Aqui o Sr. Cash conta uma piada sobre os judeus que se autodenominam os escolhidos. Eles são escolhidos para matar, para ser a maior nação animal da Terra, e são escolhidos para ser os maiores assassinos de crianças. Então sim, eles são escolhidos para isso. Eles não foram escolhidos para serem humanos, porque os humanos não fazem as coisas assim como eles fazem. Aqui o Rick diz, eu estava refletindo sobre uma questão relacionada à conexão com a alma do Criador, à medida que tentamos nos conectar com o Criador, estamos indo em direção àquela fonte. O Sr. Cash diz, é uma escolha que fazemos de estar mais perto do Criador. Então o Rick diz, então escolhemos ir em direção ao Criador, mas e se quisermos manifestar a fisicalidade, isso não seria ir na direção oposta ao Criador? O Sr. Cash responde, na verdade não. A fisicalidade não é necessariamente contra o Criador, depende da sua compreensão e intenção. Você escolhe em que direção ir. O Rick pergunta, não é a escolha entre manifestar e não manifestar? O Sr. Cash responde, ah, é uma escolha entre posições, receber o seu amor ou não receber. Não há nada maior do que o amor do Criador. Aqui Rick pergunta, por que escolheríamos menos do que isso? Qualquer coisa menos do que isso faria parte da manifestação física? O Sr. Cash responde, toda criatura do universo tem a liberdade de escolher. Aqui Rick pergunta, então existem muitos níveis? O Sr. Cash responde, existem muitas distâncias. Você pode ser o espelho que recebe a primeira luz da origem, ou você pode colocar muitos espelhos e refletir essa luz. Eles não são reais. E então, há distância. O homem e todas as criaturas são livres para escolher. É outra dimensão da emoção. A intenção é outra dimensão. Tudo são produtos do produto. Você tem a massa, o peso, a gravidade, as condições de ausência de peso, e é tudo o mesmo objeto, mas em condições diferentes. Você escolhe a condição e o ambiente. Nada nos força e nós decidimos. Essa é a beleza da vida no universo. Espero que em breve não tenhamos mais escolhidos entre nós. Então todos seremos iguais. Espero que encontremos paz em nós mesmos. Então em algum lugar eles encontrarão paz dentro de si mesmos. Fim do Índice Rápido Workshop 639.